Oi gente, eu sou Toninho Castro e vocês estão escutando Áudio Curumatá. Então pessoal, para inaugurar esse novo canal aqui do Curumatá, eu estou trazendo esse livro, o Vida Sem Fim, do poeta americano Lawrence Ferlinghetti. No último dia 24 de março, Ferlinghetti completou 100 anos de idade, 100 anos dedicados à poesia e à cultura. É um poeta muito importante, tem um trabalho enorme, muito pouco publicado no Brasil. Eu conheço esse livro, que foi publicado pela editora Brasiliense em 1984, no distante século XX. Outro livro do poeta que foi publicado aqui no Brasil chama-se Um Parque de Diversões da Cabeça. Foi publicado pela LPM Editores, em formato pocket, um livro super legal também. Inclusive o Vida Sem Fim, que é uma seleção de poemas feita pelo próprio Ferlinghetti, traz alguns poemas desse livro, do Parque de Diversões da Cabeça. A ideia dessa conversa é lembrar Ferlinghetti, lembrar sua poesia, seu trabalho, e trazer um pouco à tona e gerar um pouco de curiosidade para que vocês procurem. Eu quero dizer que, para mim, esse livro é especialmente marcante. É um livro que naquela época, em 84, na minha idade, ele mexeu comigo, mexeu com a minha cabeça, mexeu com o meu jeito de ler poesia e de procurar por poesia. E foi um livro que me levou a buscar coisas novas. E não só coisas relacionadas, mas coisas diferentes, poemas diferentes, autores de diferentes estilos, tendências, nacionalidades. Foi um livro que deixou o meu hábito de ler mais ousado, mais corajoso. Foi um livro que me encorajou a buscar coisas novas. Bom, naturalmente, para selar essa homenagem, eu vou ler para vocês um poema do Lawrence Ferlinghetti, um poema desse livro, Vida Sem Fim, e espero que vocês possam apreciar de alguma maneira. Eu não vou declamar um poema, mas vou ler. E procurem por Lawrence Ferlinghetti. O poema chama-se Os Poços Mais Profundos. Botei a máscara de mergulhar e afundei. Alguns metros sob a superfície, uns peixinhos nadavam ao meu redor. Um pouco mais ao fundo, algumas trutas de uns 8 centímetros, no máximo. Eu boio imóvel, logo abaixo da superfície, olhando para o fundo do poço. Bem lá no fundo, entre as pedras, no mais fundo do fundo, eu de repente vejo uma truta gorda, grande e cinzenta. Uns 4 quilos, talvez. Perfeitamente imóvel, contra as paredes cinzentas. Ela seria invisível da superfície e invisível sem máscara. Então, de repente, vejo outra truta gorda, pouco menor que a primeira, bem perto dela, quase sua sombra, também perfeitamente imóvel, como se nem respirasse, apesar do riacho rápido que deságua sobre ela. Verão da grande seca, esse é o único poço mais profundo que resta. O próprio riacho reduzido a 7 metros de largura. O poço isolado por corredeiras dos dois lados. Antes da seca, os dois peixes entraram nele. Depois o rio estreitou mais ainda, e eles ficaram presos, nesse poço cada vez menor, e ficam imóveis, esperando, prisioneiros, seu mundo cada vez menor, e permanecem no fundo, inteiramente imóveis, apegando-se ao que têm. Os pescadores não usam máscara e nunca veem os dois lá no fundo. E mergulhamos de novo e de novo, olhando os peixes em meditação, uma disciplina de yoga, que há de continuar até o riacho ficar seco. Então, quem sabe, vamos ver os dois ainda em posição de nadar, nadadeiras estendidas, bocas semiabertas, olhos semicerrados. Ou então, muito depois, seus esqueletos ainda intactos, na mesma posição, assados no sol inclemente, como monges budistas queimados na posição de lótus. Ou ainda muito, muito depois, em outra época, dois esqueletos fósseis descobertos, impressos na pedra, bem no fundo da cripta, indício de uma estranha coisa extinta chamada vida. E se ficássemos aqui com eles, esperando, os do futuro, talvez não pudessem imaginar um garoto e seu pai pescando neste riacho, ainda que encontrassem nossos crânios redondos junto com os peixes. Porém, agora, vendo a beleza desses peixes lá no fundo, tão imóveis, tão lindos, imersos no seu sonho profundo, no último poço profundo, paramos de pescar, viramos e voltamos para os poços mais profundos de nossas próprias vidas. Lawrence Ferlinghetti.